Delta. É o Embraer 190, uma bela aeronave. Vamos subir para o nível autorizado e partir direto bridge. Ciente, direto bridge, o 4071, direto ao 360. desça para 2000. Envia Monk 2000-6303. Zuno 405, decolado ao Zuno 8, chame controle 119, sinal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Para o táxi, voo no 604, POB de 136, autonomia de 3 horas e 33 minutos, para opera Recife. 3152, controle. 3152, me escuta. Recife informa para que o senhor voe direto à posição Orago. Direto Orago, 3152. Oceano 313, livre, aproximação ILS. Livre, aproximação ILS, chamada estabilizada, 613. Salvador, muito boa noite, Oceano 6310, decolação, escuta. Oceano 310, este é o controle, meu cordial, contato radar. Controle Oceano 6310, pode voar a PUC? Pode. Quarta próxima posição de espera. 604, é a parte do ponto de espera. Então, Atenção, 3152, chame Recife, 1-2-6-8-5. 2685, boa noite, 3152. Boa. Oceano 313, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 7895, boa noite, bom serviço. Boa. Azul 4209, aproxima-se de Bonfi a 10.500. Desça para 2.100, restrições. 2.100, 4209. Uno 604, mantenha o ponto de espera. Vai bater o Uno 604. Oi, boa noite, Xané 6313. Uma milha do marcador baixado lá. Poxa, né, 6313, boa noite, livre pouso 1-1-0, vento 1-0-0, graus com 1-0-9, altímetro 1-0-4. Livre pouso na 10-6-3-1-3. Gol 1405, chame Recife 1288. Caso negativo, 1251, câmbio. 288, 251, obrigado, 1405. Azul 4209, está autorizada a aproximação, ILS. Autorizada a aproximação, 4209. Oceano 310, chame Recife, 12685. Recife 2085, Oceano 6310, boa. Boa. No 604, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, no 604. Oceano 6313, solo aos 27, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Índia Portão 1. Direito, Alfa Índia, botão 163, 163. Boa noite, Boa noite, 6747, para autorização, chame torre 18, decimal 95. Boa noite, 6747, saída prevista da Euleda Bidev, aguarde cópia. Prevista da Euleda Bidev, aguarde. A linha decola da 10, vento 100 graus, 4 nós. Livre decolar de 10, gol no 104. Em aproximação, já avistando a cabeceira? 100% visual. Ok, vamos checar o trem, chamar a torre, 11895. 1895, obrigado, até já. É. Torre, boa noite, azul 4209, aproxima-se de Simbra, baixo travado e visual. Boa noite, azul 4209, livre pouso na 10, vento 090 graus, 489, altímetro no 0 no 4. Com 1014, tem livre pouso para a 10, 4209. Bruno 604, decolado aos 29, corrigindo aos 30, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado, boa noite. Voo na 604. Objeto 6747, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da Euleda Bidev, decola da 10 curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 5065, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará com pronto, portal 3. Pode confirmar o vento? Uma centena com 8 nós. Obrigado. 1604, suba restrito ao nível 330, gol 1604. Gol 1604, restrito ao 330. Solo aos 33, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette para o 8, 4209. Táxi via Alfa Juliette, portão número 8. Só esclarecendo, a instrução era para permanecer na frequência da torre, mas agora táxi na frequência do solo. Ok, desculpa. Então permanece no solo, Alfa Juliette está 8, para 209. Gol 1604, chame Recife 12685. 12685, gol 1604, muito obrigado, boa noite. Boa. Gente autorizado em coordenação com a equipe de solo, chame para o pushback. Autorizado, coordenação de solo, chame para o pushback. Gol 9075, passa Bomp a 8600. Sem restrições, desça pra cá. Gol 9075. 9075 está autorizado. Aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS, reportará estabilizado 9075 da Gol.